te sinto mais bela, que fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo me passa, em dor maior, bem maior, vida no que se apresenta, o triste se ausenta, deixa a alegria corra e olha ao céu. Ai, glória ao céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Bom dia.